Torne-se agora mesmo um associado da obra Evangelizar é Preciso, idealizada pelo padre Reginaldo Manzotti. E por que ser um associado? Porque sendo um associado, você ajuda milhares de pessoas a terem a verdadeira experiência com Deus. Sendo um associado, você torna-se também um evangelizador, além de ajudar as instituições sociais que a Evangelizar atende. E você pode tornar-se um associado agora mesmo. Como? Ligue 0418401-0909, dígito 1, ou acesse o site www.padrereginaldomazotti.org.br. A loja Evangelizar disponibiliza para você 5 DVDs com reflexões que já foram temas dos encontros de formação do associado com o padre Reginaldo Manzotti. São eles: Pentecostes, Dons do Espírito Santo, Exigências do Amor, Eucarística, Sexualidade no Casamento e O Perdão é um Bálsamo que Cura. Em cada tema, o sacerdote convida você a resgatar o verdadeiro sentido da vida com Deus, com o próximo, consigo mesmo, o verdadeiro significado do perdão e da Eucaristia. DVDs exclusivos que você só encontra aqui, na loja Evangelizar. Acesse www.padrereginaldomanzotti.org.br ou pelo telefone 041-3221-6050. Loja Evangelizar, sempre uma novidade para você. Uma Oração por Dia é o novo livro do padre Reginaldo Manzotti. São 365 orações, uma para cada dia do ano. A renda deste livro será dirigida às crianças das instituições parceiras da Associação Evangelizar é Preciso. Adquira hoje mesmo seu exemplar. Acesse www.padrereginaldomanzotti.org.br ou ligue 041-3221-6050. Queridos filhos e filhas da Hora da Misericórdia, nesta quarta-feira, você que rezou a primeira parte comigo, você que sabe o grande valor que tem esse momento sagrado, nós que somos chamados a dizer: Jesus, eu confio na vossa misericórdia, somos também chamados a dizer, sem dúvida, Nossa Senhora da misericórdia divina, intercedei por nós. A igreja nos ensina toda quarta-feira a voltar nosso olhar para Maria, e certamente a veremos olhando para Jesus. Filhos e filhas, eu estou vendo aqui a Vanessa de Moarama. Meu Jesus misericordioso, peço sua bênção, confio em ti, que vou receber a graça por completa, que não tenha medo e deixa entregar totalmente nas suas mãos, porque sei que Deus vai me ajudar a sair dessas angústias. Coloco eu e o Alessandro na sua misericórdia e sei que vamos receber a graça completa. Vanessa de Umarama, com certeza, Vanessa, confiando na misericórdia de Jesus, confiando, entregando a sua vida nas mãos de Deus, você vai obter a graça da libertação do medo e da angústia. E também o Alessandro. Escute o que foi deixado na plataforma e eu já vou para o Evangelho do dia. Padre Reginaldo, gostaria que me chamasse filha de Deus. Padre, eu consegui uma grande graça na minha vida. Por isso quero dar esse testemunho. Hoje, meu filho é doutor. Mas, para isso, muitas orações foram feitas. Meu filho era perdido com a droga. Graças a Nossa Senhora, há muitos bilhetinhos de salmos que eu deixava nas roupas dele. Nunca desisti do meu filho. Minha família achava que ele era um caso perdido. Eu não. Eu sempre achava que um dia ele ia vencer tudo isso. E graças a Nossa Senhora, meu filho hoje é doutor. Moro na cidade de Londrina. Não queria falar meu nome, pois não tem necessidade. Só quero dizer que, através de Nossa Senhora, Jesus atendeu o meu pedido e atende a todos que peçam. Amém. Parabéns, filha de Deus de Londrina. Me escuta pela rádio Alvorada. Filhos, você percebe o poder da oração? Bíblia aberta, cartilha de oração. Santa Bíblia, livro. Setembro, mês da Bíblia, palavra de Deus. Sonho dos sonhos, cura das curas. Santa Bíblia, paz verdadeira, linda luz mensageira do Senhor das alturas. E o texto de hoje é Lucas 4, 38 a 44. Lucas 4, 38 a 44. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Saindo da sinagoga, Jesus entrou na casa de Simão. Como a sua sogra estava com febre alta, pediram a Jesus que a curasse. Inclinando-se sobre ela, Jesus ordenou que a febre a deixasse. Depois do pôr do sol, todos os enfermos da cidade foram trazidos a Jesus. Impondo-lhes a mão, ele os curava. Ao amanhecer, Jesus saiu e retirou-se para um lugar afastado. As multidões, procurando-o, foram até onde ele estava. Queriam detê-lo, para que não as deixasse. Mas ele lhes disse: é necessário que eu anuncie a boa nova do reino de Deus também às outras cidades, pois essa é minha missão. E andava pregando nas sinagogas da Galileia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus era um missionário incansável. Por onde passava, por onde andava, por onde falava, por onde curava, Jesus deixava as pegadas do reino, marcas de Deus na vida humana. Jesus entra na vida de Pedro, transforma, vai na casa de Pedro e cura a sogra de uma enfermidade. Vem, Jesus, como Pedro, vem em minha casa e cure as minhas enfermidades e as enfermidades da minha família, e nós nos poremos a servi-lo. Nossa Senhora, toda quarta-feira nós pedimos a tua proteção, Mãe, nós pedimos o teu auxílio, pedimos que interceda por nós. Temos, Mãe de Deus, a vossa proteção recorremos, Mãe de Deus. Santa Maria, socorrei os pobres, ajudai os fracos, consolai os tristes, rogai pela Igreja. Protegei o clero, ajudai-nos todos, sede nossa salvação. É. A vossa proteção, Mãe, nós recorremos nesta tarde de quarta-feira. Nossa Senhora, nos leve perto de teu filho Jesus. Nossa Senhora, olhai os tristes, os desempregados, os abatidos. Nossa Senhora, recorremos à vossa proteção, que junto a Deus interceda por nós. Santa Maria, sois a mãe dos homens, sois a mãe de Cristo, que nos fez irmãos. E vamos rezar essa Ave Maria. E você que está comigo,